Coloque as duas mãos para cima e sai do chão. Solte a sua mente do que te prende. Vem, mova o seu corpo no meio do salão. Dance no compasso do beat. Sinta o poder do...